Porque o hospital ainda te mata na fila antes do atendimento médico. O nível de educação ainda te faz um de banco. O teor de paz da minha letra é igual ao teor da paz da sociedade, irmão. Vivi num campo jogando com a camisa da seleção, porque sangrando com os gambé gritando. Cadê a arma, ladrão? Vai logo. É louco, João, é quente não. Basta honestidade onde condenam a caráter da sua cor, sua classe. Sinta em fase terminal com os meus. Próxima extinção, tipo espécie animal, vítima da humanação. Entre o ser, dotado de poder, dando tiro e o nada. Entrando com as ratas, Ana, pro lixo. Barraco, lodo, moco, esgoto é o que sobrou pra nós. Pra tentar fazer vida desassistido, sem voz, no farol. Mendigando real, porque não quis vingar a desvalorização do próprio braçal. A cidadania, a civilização é injusta. Não te quer conhecedor de um, mesmo sem formatura. No êxito da agricultura, nós cortar a cana. Paulina, mina, CPI de segurança. O sol que não entende a essência do bagulho. Me julga feito um Hitler, influencia meio mundo. Diz que a esperança não tá morta, que nós é forçado. Carai, que porra de mundo que cê vive roubado. Nunca viu ataçado, matando fome de quem nasce, vive e morre sem registro, sem nome. Mais um personagem, um pobre na laje, escondendo a cara. Que no anúncio do Pipa recepciona a viatura para. Aciona as peças lá, que nós tá no veneno. Enquanto houver justiça, o bang é monstro mesmo. Apologia ao crime é a forma que nós vive, tio. Aciona as peças lá, que nós tá no veneno. Enquanto houver justiça, o bang é monstro mesmo. Apologia ao crime é a forma que nós vive, tio. Nas antigas, só via água pelo carro pipa. Vai ver. Não tem a seca mundial petista. Já resistiu ao inferno desde o parto, forçado em casa com a mãe. Socando a própria barriga drogada. Não existe nenhum não quando o leite do peito não sai mais. Agora fazer besteira ou assinar abandono de incapaz. Nada é pior que vender o rim do próprio corpo pra garantir o alimento dos pivete novo. Hoje da seca solitário na carona dos outros. Morrer mendigo em São Paulo sem ver a família de novo. Porque não teve a qualificação exigida pela empresa ou porque ninguém quis te dar experiência quando eu precisar de atendimento hospitalar. Sem unir o útil ao agradável pro estagiário treinar. Depois que me matar não vê dias em periférico. Não vou errado, só remédio nem método. Enquanto criam SUS pra atender meu filho, tratam câncer com cirurgia nos Estados Unidos. Comprova a ineficácia, seus projetos ilusórios. É sua areia no sonho pra ganhar votos. Até a circulação pertence é consequência do lucro da empresa que o nutriente dispensa pra baratear o produto. Ontem cê pôs o pão de açúcar no guia pro turista. Hoje no tarifa foi a quebrada, metralhando polícia. Aciona as peças lá, que nós tá no veneno. Enquanto houver justiça, o bang é monstro mesmo. Apologia ao crime é a forma que nós vive, tio. Aciona as peças. Aciona as peças lá, que nós tá no veneno. Enquanto houver justiça, o bang é monstro mesmo. Apologia ao crime é a forma que nós vive, tio. Aciona as peças. Não trata com arrogância, coisa analfabeto, não. Veio trazer currículo, vê se tem vaquinha aberto. Muda a atitude, neco. Quando investi, limpa o vidro, quero o Rolex do pulso. Vai, na chave do estilo, só tô cumprindo o ciclo natural da vida. Ontem queria ser jogador, hoje sou cria de quadrilha. Sequestro o filho do diretor do presídio. Em troca da libertação dos parceiros vivos. Exploda a testa do oficial de justiça no portão. Quando bater palma pra dar intimação, vê que seu rosto sangrando é mais humano. Que dá comida com validade vencida pra filha chorando. Pega os móveis, corre, foge, pega tudo que pode. Antes que a água curta a casa e o barranco no sufoque. É que meteorologia, 95% de exatidão é só pro comércio de cerveja no verão. Onde crianças morrem de doença evitável. Famílias vivem sem acesso à água potável. Onde o copiou na campanha de tabaco. Não reduz consumo de cigarro com valor barato e esquecido. Sem sinal divino, lixo. Diversificando o calibre do CT8 ao rifle. Pra toda tribo e violência, minha cara. Lembra que quem representa a ONU também pra ouvir vocês. Aciona as peças lá, que nós tá no veneno. Enquanto houver justiça, o bang é monstro mesmo. Apologia ao crime é a forma que nós vive, tio. Aciona as peças. Aciona as peças lá, que nós tá no veneno. Enquanto houver justiça, o bang é monstro mesmo. Apologia ao crime é a forma que nós vive, tio. Aciona as peças.